Programa Paracatuzum no ar pela Rádio Fiscar 95,3, Arte, Cultura e Pensamento, sempre aqui a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, toda quarta-feira. Eu sou Ricardo Rodrigues, estou aqui acompanhado sempre. Alô, boa tarde. Aqui é o Vitamoio, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, naquela discussão a respeito dos processos de cultura. Tá? Semana passada a gente teve com o Bisinotto, né? Lá de Alta Floresta, Mato Grosso. Isso, ótimo, né? Foi muito legal. Ademir, aliás, está tendo uma repercussão muito legal, inclusive dentro do Ministério da Cultura, né? É. Pessoal dos programas de livro já me sinalizaram sobre a discussão. Tá? Hoje nós vamos conversar um primeiro tempo com a Lígia, que é secretária de Cultura de Matão, que já deve estar entrando no ar daqui a pouco, né? Sobre um encontro que vai rolar lá em Matão. Aí nós vamos estar falando também com o Moisés, lá de São Paulo, né, da Arca, né, da Vila Califórnia, que faz um trabalho maravilhoso. No segundo tempo, depois, a gente vai também receber o Sete, né, que é o coordenador lá da... Receber não, nós vamos conversar com ele. E parece que a Lígia já está na escuta. Boa tarde, Lígia, tudo Boa bem? Boa tarde, Elvio. Como é que está, Lígia? Boa tarde, Lígia. Tudo bem. Está aqui no estúdio, estamos aqui no estúdio, eu, Ricardo, né, e você, o que, que vai estar aprontando aí em Matão, né, na sexta-feira? Olha, sexta-feira nós teremos uma reunião com um grupo de cidades, 15 cidades, que fazem parte da AGCIP, a Associação dos Gestores Culturais do Interior Paulista, e eles estarão tendo oficinas como... realizar os projetos ligados à Lei Rouanet, às leis de incentivo à cultura, né, para que eles, as pessoas possam se inteirar, os novos dirigentes culturais que assumiram esse ano, e mesmo aqueles que já estão, eles possam estar preparados e aprender como é que faz esses projetos, qual é o caminho melhor para se conseguir recursos, para que possa fazer projetos na sua cidade, né? Bom, então vai ter gente do Ministério da Cultura também nessa reunião, é isso? É, eu acredito que sim. Tá. Que vem alguém ligado ao Ministério da Cultura também, né? Para poder orientar melhor esses dirigentes, novos dirigentes culturais. Tá legal. E o encontro vai ser onde? E as pessoas da Associação de Gestores também. E essa iniciativa surgiu aí do... Aí vai ser em Matão especificamente, porque a articulação junto com a Olha, o encontro será em Matão, na Casa da Cultura, na Avenida 7 de Setembro, 1051. E os dirigentes de todas as cidades aqui da região que quiserem participar, terá início às 9 horas da manhã até às 16 horas. Tá legal. E, bom, nós vamos estar presente aí também, né? Você convidou e intimou, nós vamos participar, tá bom? Você precisa falar um pouquinho mais alto, não tô ouvindo. É, isso aí é uma estratégia que a gente tem, né? Para vocês não entenderem muito o que a gente fala. Bom, mas eu tô dizendo que provavelmente na sexta-feira a gente vai estar aí, então, com vocês, fazendo, acompanhando aí todo o processo, mas porque eu participei até do processo de formação da AGCIP, né? É, e você foi de fundamental importância. Ah, né? Legal, obrigado. Enquanto você esteve na FUNARTE, nós sentimos que o interior estava mais próximo. Porque agora está distante? Ministério da Cultura. Porque... Então, eu sinto que você fazia uma ponte, né? E você se preocupava muito com o interior de São Paulo e de todas as cidades, mesmo de outros estados. E você foi um dos grandes incentivadores da formação da AGCIP. Oh, que legal. Eu gostaria de agradecer muito você por isso. Legal, legal. E agora não tá, essa relação não tá bem, não tá rolando, então? Entre a FUNARTE? Não, do geral. Porque, inclusive, vocês participaram da Conferência Nacional de Cultura, vocês tiveram isso, uma... Mas nós sentimos que a coisa parece que parou um pouco, né? Ah, é? Não tá fluindo como vinha fluindo. É legal. E vocês... O Fundo Nacional de Cultura, ninguém mais falou nada. Isso. E vocês estão se preparando para a conferência? Vocês estão se preparando para a conferência municipal aí esse Preparamos ano? Preparamos a conferência municipal. Você esteve presente, você nos colocou muito em contato com a questão dos representantes aí, né, da Funarte aqui em São Paulo. Mas esse ano nós tivemos também quando o Bicelli veio. Falando em Bicelli veio, a semana passada eu recebi um telefonema, vocês receberam de novo a companhia de dança, a companhia lá de Diadema de dança, é isso? Recebemos o Quixotes do Amanhã. E como é que está essa relação? Por exemplo, como é que está essa circulação? Vocês têm recebido? Olha, nós temos essa circulação, tem acontecido através da Secretaria Estadual do Estado. De Cultura. É. Do Estado? É um projeto chamado Circuito Cultural. E que tem sido muito bom para os municípios, tem que falar a verdade. E legal porque parece que está acontecendo dentro das escolas, é isso? É, nós recebemos vários espetáculos, duas vezes por mês, o ano passado. Esse ano nós vamos receber 4 agora, março 2, abril 2, depois eu combinei com eles uma vez por mês, né? Mas tem sido, assim, muito importante para os municípios, essa parceria. E como que funciona? O governo do estado tem alguns grupos que estão participando e eles fazem uma programação para ir para as cidades, é isso? Elvio, não estou ouvindo. Não, é o Ricardo que está falando do outro lado. E ele pergunta de novo, Ricardo, por favor. Queria saber como é que funciona mais um detalhe desse projeto, que a Secretaria do Estado tem um programa diretamente com os grupos e leva até aí, vocês escolhem o que tem mais a ver com a cidade? Não, eles são escolhidos pela Secretaria de Cultura. Uhum. Eles levam os projetos até a Secretaria de Cultura do Estado, uhum. Ou alguns são selecionados através do próprio PAC, né, uhum. Os que são selecionados para o PAC... eles fazem a apresentação, ou outros que são levados os projetos diretamente na Secretaria de Cultura, e eles eles escolhem, né, eles fazem uma seleção, e aí eles mandam para nós, só que eles que fazem a seleção do que virá, né, do que... Legal. Lígia, um beijo para você. Provavelmente eu vou chegar na hora do almoço, né? Que é o horário mais interessante, tá bom? Eu espero que você venha. Você é pessoa, é muito importante para nós. Tem sido muito importante. E eu espero que você, aí em São Carlos, possa fazer um trabalho, um grande trabalho. Porque realmente nós sabemos do que você é capaz. Em termos também de liderança. E em termos de conseguir... aglutinar as pessoas, aproximar as pessoas, e isso foi muito importante para nós. Queridíssima, depois disso eu estou lisonjeado, ainda muito mais ouvindo isso de você, viu? Muito obrigado, tá bom? Então na sexta-feira, todo mundo aí está convidado, quem tiver vindo, tá bom? Um grande beijo para você. E na outra ponta da linha, lá de São Paulo, né? Parece que tem um rapaz bravo lá na Vila Califórnia, no Jardim Califórnia, é isso? Boa tarde, senhor Moisés, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Onde o senhor está em São Paulo? Eu estou aqui na Vila Califórnia, na região da Zona Leste, Vila Prudente, Sapopemba. E o que o senhor está fazendo aí, exatamente? estamos aqui tentando transformar a realidade local através da produção da cultura aqui das comunidades. Tá legal. E o que é a Arca? A Arca é a Arca de Noé, não? A Arca é uma associação cultural fundada em 2003 e que tem um projeto piloto chamado Feira das Culturas, que é um projeto que busca promover esse desenvolvimento local, mudar a realidade local através da cultura aqui das comunidades. Fala um pouquinho mais pra gente sobre o projeto da Feiras. Aqui é o Ricardo que tá falando, tô aqui apresentando junto com o Elvio. Opa, tudo bem? Tudo beleza. Bom, para a gente interferir aqui na realidade local, através desse projeto, a gente tem uma primeira etapa do projeto. Eu acho, o que aconteceu? Caiu. Tudo? caiu tudo caído. Nós vamos tentar levantar novamente. Então, nós estamos. Acabamos de ouvir a Lígia, então, falando desse encontro da GECIP, que vai acontecer na sexta-feira, né? A GECIP foi fundada em 2005, né? É uma associação que agrega aí gestores públicos de cultura, entidades de cultura, e se eu não me engano, hoje é da região, principalmente da região central, né? E se der tudo certo, daqui a pouco a gente tem mais um convidado. Não, não, o Sete, o Edmilson Celto, que foi um dos coordenadores desde o começo da GECIP, também já vai entrando na linha, né? Que a Vila Califórnia é longe também, né? É longe, a Zona Leste de São Paulo, né? Tem. Bom, e é isso que a Lígia estava dizendo também em relação à GECIP, né? A GECIP foi uma das estratégias aí que de 2003 até 2007, por aí, aconteceu no bojo aí junto ao Ministério da Cultura, né? Com essa coisa do Sistema Nacional, essa coisa não, né? O Sistema Nacional de Cultura, a ideia era construir redes, construir agrupamentos, né? E um dos agrupamentos que se manteve, porque teve vários agrupamentos que já voltou a isso. Alô? Alô? O que aconteceu, Moisés? Rapaz? Caiu tudo aqui. Aí. Sabe qual é o problema, Moisés? Quem dirige a arca é Noé, não é Moisés? Pois é. Acho que é um problema da história aí. Mas diga aí, o que você estava falando, o que a arca faz, exatamente? Estava contando da feira, né? Eu estava contando do mapeamento cultural, que é a primeira etapa do projeto Feira das Culturas, né? Então, o mapeamento cultural ele é importante porque a gente identifica aonde estão todos os atores, né, os músicos, os artesãos, os artistas plásticos, os bailarinos da região. E um mapeamento importante também porque aí você pode pensar em discutir com o poder público políticas públicas na área da cultura, porque você tem um indicador, ou seja, aquela região tem uma produção cultural. E, por um outro lado, também você pode começar a desenvolver mercado. O mercado, a gente pensa assim, começar a desenvolver o público local, ou seja, fazer com que a região consuma a sua própria produção cultural, né? Então, o mapeamento, ele tem essas duas importâncias aí para nós. Depois do mapeamento? Depois do mapeamento, quais são os caminhos, assim? Como? Depois do mapeamento, né, qual que foram os encaminhamentos aí para chegar na feira? Aí o mapeamento, a gente, hoje, a gente tem no site da Arca, no www.aarca.org.br, o Banco Cultural. Todas as pessoas cadastradas, todos os artistas cadastrados no mapeamento, eles entram nesse Banco Cultural, que é uma espécie de MySpace cultural da Zona Leste. Então lá o sujeito vai ter sua página, já tem, aliás, você pode entrar lá no site da Arca, está escrito Banco Cultural do ladinho lá, você entra e você vai ter todos os inscritos. Aí dá para você já ter as informações, quem são os músicos, qual tipo de música, qual tipo de arte está sendo feito aqui na Zona Leste. Aí após o Banco Cultural a gente faz uma curadoria, que aliás a gente acabou de concluir a curadoria desse ano. São 164 grupos que a gente escolheu, que tem dentro dos critérios originalidade, ineditismo e compromisso com a continuidade da sua criação. Aí esses 164 grupos entram nas próximas etapas, que aí entra seminários, oficinas de os seminários para discutir a realidade local e toda essa maluquice que é a produção de mercado cultural, diversidade cultural. E também as oficinas de empreendedorismo, que a gente precisa entender o processo de autoprodução, entender toda a cadeia produtiva da nossa arte, né? Moisés. E aí as feiras, aí a gente leva todo mundo para fazer quatro feiras culturais, que a gente chama Feiras Livres de Cultura. Moisés, bom, nós vamos prosear até as 19 horas, mas a gente tá entrando aqui no ônibus, né? Um sujeito lá de Monte Alto, quer só confirmar se ele tá aí. Tá aí, Sete? Opa, tudo aqui. Bem, meu querido? Tudo jóia. Quem é o Sete? Boa tarde, Sete, o Ricardo falando aqui. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes. O Sete é, na verdade, é um apelido, né? Meu nome é Edenilson. E o que faz o Edenilson? E representa uma entidade, né, uma associação chamada Associação de Gestão Cultural no Interior Paulista, que contempla hoje aqui na mesma região de Ribeirão Preto, né, no nordeste do estado de São Paulo, contempla em torno de 41 cidades associadas e algumas entidades, para promover a cultura. E o que exatamente? Agora você tem inclusive um convite, uma intimada para fazer para o Moisés para sexta-feira agora, né? Não, com certeza, a todos que estão ouvindo. Sexta-feira agora nós vamos ter um encontro, né, uma oficina cultural em Matão, né, vai ser o dia todo de oficina, onde a gente vai discutir formatação de projetos, como encaminhar projeto à Secretaria de Estado da Cultura, quais são os passos, né, ao Ministério da Cultura, os mecanismos para que o artista ou o gestor cultural de um município possa estar aí encaminhando projetos, né, para conseguir recursos. Nós vamos ter também a presença da Marília, que é da Cooperativa Cultural Brasileira, para estar falando dessa questão dos cooperados. Enfim, vai ser uma oficina muito, muito interessante, e vamos estar também comemorando 4 anos da entidade, da AGCIP, né, que é uma luta aí longa para poder unir a cidade, para poder unir gestores, artistas em pró de um único objetivo, que é fomentar a cultura. Tá legal. Bom, e aí o Moisés, que está lá na outra ponta, eu tive a oportunidade de conhecer também lá a sede da Arca, né? O Moisés faz um trabalho. Vocês têm, inclusive, estúdio aí, né, Moisés? Alô, Moisés? Oi. Você ouviu o que eu falei? Você saiu para ir no banheiro, é isso? Não. Desculpa, que tá baixinho. Tá baixinho, né? Mas é uma estratégia que a gente faz para poder as pessoas entenderem muito bem a nossa pergunta e também ficar tentando criar outras perguntas, né? Mas, meu querido, é o seguinte. Eu estive aí no espaço de vocês, né? Na Vila Califórnia. Sim. E vocês têm estúdio, têm toda uma estrutura. Vocês estão produzindo várias coisas, né? É isso? Ah, é verdade. Para a gente poder organizar essa massa criativa aqui, a gente propôs para os artistas os coletivos. Então, tem coletivo de música, tem de artesanato, que são os mais fortes. Mas já está vindo de produção, está vindo de teatro, de dança. Então, de música, por exemplo, nós já temos um estúdio aqui. Tá. Hoje nós estamos produzindo 5 grupos musicais, são diferentes entre eles, tem rap, tem rock pop, tem rock... Fala o nome deles aí, a gente tá na rádio, melhor lugar pra você divulgar. Pois é, eu qual vi que é o nome deles? Rádio agora de vocês no site, e eu realmente vou enviar pra vocês aí um... Precisa vir pessoalmente aqui, né? Trazer o pessoal aqui pra tocar, aqui no estúdio, pra fazer um forobodó, né? Bacana. Tá convidado já. Assim. Mas qual que é o nome das bandas que vocês estão trabalhando agora? Nós temos aqui uma banda instrumental chamada Mamagumbo. Não. Tem um de rap, que é o Pretologia. Tem um de pop rock, que é Zóio de Gato. Tem um rock bem poético, que se chama Sotádicos, que aliás veio de Gregório de Matos. E tem o meu trabalho, que eu resolvi colocar o meu trabalho, um novo trabalho aí, totalmente novo, no meio dessa turminha aí. Então precisa trazer aqui pessoalmente, tá intimado. E aí, Sete, no GCIP, como é que rola? Que vocês estão produzindo, já vi que vocês conseguiram um palco lá naquele Festival de Barretos, enfim, como é que tá a GCIP? É, o ano passado nós conseguimos um espaço, né, que a gente denominou Espaço Culturando, lá na Festa do Peão de Barretos, através ali do pessoal da diretoria, o Marcelo, e a gente conseguiu esse ano de novo. Né, esse espaço, ele foi renovado, a parceria. E o que isso é legal? Porque assim, a Festa do Peão de Barretos tem, né, a maior festa aí do gênero da América Latina, e a gente conseguiu introduzir ali um espaço cultural, né, que não só voltado para a cultura sertaneja, cultura raiz, que também é contemplada, mas voltado assim, para toda manifestação cultural que quisesse apresentar. Então é um momento muito, muito legal, porque assim, passa muita gente, são 10 dias de festas e são mais de 1 milhão de pessoas nesses 10 dias, né? Uhum. Então nesse ano que passou a gente teve lá, desde de capoeira, nós tivemos dança de roda, samba de roda, nós tivemos orquestra sinfônica, nós tivemos cultura da música raiz, viola, orquestra de viola, né, orquestra de viola. Isso tudo uma coleta do que é produzido nas 40 cidades. Nas 40 cidades, isso. A gente teve a participação também de alguns pontos de cultura, né, que participaram também. Santa Fé do Sul mandou a apresentação foi orquestra de viola de Santa Fé do Sul e Monte Azul Paulista. Mas é o que produz as 40 cidades, né, os gestores de cultura entram em contato com os artistas de suas cidades. E aí esses artistas mandam, né, para a GCIP um portfólio, um currículo, né, do que eles realizam, enfim, qual que é a produção deles, e a gente então monta essa programação no espaço Culturando em Barretos, na Festa do Peão. Que realmente, assim, esse ano vocês aí da rádio estão intimados, nosso companheiro aí também está intimado, que está aí do outro lado da linha, para ir conhecer. É muito válido mesmo pela divulgação. É um momento muito legal de você mostrar para um grupo específico, né, de cultura, que gosta da cultura sertaneja, da cultura raiz, poder ver outros tipos de cultura brasileira. É interessante, e até porque já aconteceu no ano passado, você falou, né, que tipo, festa do peão, na verdade, de rodeios em geral, giram muita polêmica, na verdade, né? Tem gente que gosta, tem gente que não consegue nem ouvir, mas é interessante vocês terem conseguido esse espaço para uma cultura diferenciada ali. Como foi a receptividade do público no ano passado? Olha, foi assim, mais do que esperado, né? A gente ficou num local assim próximo, tem várias entradas, né? A gente ficou num local próximo a uma entrada e as pessoas paravam para ver, principalmente quando era dança, né? Aquilo que gera um pouco mais movimento. A gente teve várias apresentações de danças de vários estilos, desde dança clássica a dança árabe, enfim. Catira chamou muita atenção, Folia de Rei chamou muita atenção. Nós tivemos um bloco, né? Um bloco de sertãozinho, que é um bloco de carnaval, mas daqueles modos antigos ainda, né? Do Mané Gaiola. Gaiola. Então foi muito, assim, foi muito legal. Então, por quê? Porque é uma intervenção cultural mesmo, assim, você entra, né, dentro do inesperado, né, para um público que não está esperando aquilo. Então é muito legal as pessoas verem, alguns perguntam de onde é, alguns perguntam, pede contato, enfim. Foi muito interessante, foi um show, no bom sentido, um choque cultural mesmo, né? E em relação a festa em si do Peão de Barretos, há, né, vários comentários, como você disse, quem gosta, quem não gosta, mas assim, há uma riqueza cultural muito grande lá, né, onde é realizada a queima do alho, realizado o concurso do pau de sebo, o concurso do berrante, que coisas assim que quem mora em São Paulo, por exemplo, ou em grandes cidades, talvez até em São Carlos, não conhece, né, não sabe o que é uma queima do alho, quais são os significados do toque do berrante. Uhum. Existe lá um festival de música raiz muito, muito, muito bom. Então, assim, o que a GECIP fez essa parceria para poder divulgar esse lado cultural que eles realizam, que é pouco divulgado, né, que era pouco divulgado, e também poder valorizar os nossos artistas, né, do interior paulista. Moisés, vocês aí da Vila Califórnia faz o trabalho, inclusive na feira, muito legal e tudo mais e tal, mas e aí, há um interesse de vocês atravessarem o Rio Tietê e dar uma descida para o interior, ou descer o próprio Rio Tietê para o interior paulista, como que é isso? Com certeza, a ideia é que a gente faça um movimento local e que ele seja regional, estadual, nacional, internacional. A gente pode até nesse processo começar do internacional, mas vai que dá um boom aí e um festival gosta de uma dessas bandas, a gente vai para lá, não tem problema. Mas o importante é manter o público local, entendeu? O trabalho local. E com certeza ir para São Carlos e para essa região linda aí de vocês vai ser um grande prazer, porque a gente quer que o público conheça o nosso trabalho. Então tá aí, o Sete já vai dar uma intimada em você, sexta-feira tá aqui com eles, né? E aí o contrário, Sete, como é que é? Quer subir o Tietê? Não, com certeza. Acho que a gente unir forças, né, num trabalho pró-cultura é sempre válido, né? Você conheceu o Gilbertão? Com certeza. O Gilbertão, para quem tá ouvindo, ele é o patrono da GECIP, né? Inclusive fazer um convite para todos que quiserem acessar o site da GECIP, www.agecip.org.br. Vai encontrar lá um pouco da história da GECIP, quem somos, né, os trabalhos realizados, as cidades associadas, as entidades. A última revista da GECIP, que traz uma entrevista muito legal com o Nelson Triunfo, né, a gente fez a matéria de capa sobre o hip hop e a gente foi entrevistar o Nelson Triunfo, foi conversar com, buscar na raiz, né, a origem do hip hop no Brasil. Então vale a pena dar uma olhada aí no site e ver a revista. Tá, mas e subir, se for pra gente subir de barco, de canoa, acho que vale a pena sim a gente estar fazendo essas parcerias, essa troca, né, de trabalhos realizados, de ideias, para unir força, porque eu acredito que a gente sabe que a cultura, se a gente fica gritando sozinho, né, numa determinada região, a gente consegue sim até fazer o nosso grito ser ouvido, mas não consegue fazer com que tenha eco. Né? Então, assim, para fazer com que tenha eco, tem que ter parceria, tem que se dar as mãos mesmo, e lógico que os objetivos às vezes são diferentes, né, para determinada região, etc. Mas com certeza aí só a gente receber um convite e a gente vai estar participando aí sim, subindo o rio, enfim, fazendo o que for possível. Mas diz aí pro público que não conhece o Gilbertão, quem é o Gilbertão? Ah, o Gilbertão, ele foi o prefeito de Monte Alto, né? Ele foi misteriosamente ele faleceu, né, em 2006, para que talvez o ouvinte esteja, possa se lembrar, foi um prefeito que caiu de um prédio em São Paulo. Até hoje está sendo investigada essa morte. E ele foi um grande entusiasta da cultura, né? Ele foi ele que ajudou a criar a GECIP, mas antes disso é um poeta, é um músico, é um cantor, ele é escritor, um filósofo. Filósofo, então, eu me lembro, a única conferência, a primeira conferência, me lembro que cheguei para ele e falei assim: bom, prefeito, e aí, né, na abertura da conferência, o que, que o senhor quer que eu fale? Que pelo menos assim, né, alguns pontos da pauta aí pra gente poder. Foi tão fácil o seguinte: você entra lá e começa a falar do Nietzsche, porque. Esse era o Gilbertão, fantástica figura, fantástica. Não, com certeza, uma pessoa assim que nos ensinou muito, a gente tem. Com certeza, nós temos uns discípulos dele mesmo, porque ele acreditava que a cultura e a educação assim, era um dos, ou o maior caminho para que a humanidade não se perca de vez, né? Legal. Então a gente segue essa linha. E voltando ali para São Paulo, com o Moisés falando sobre a Arca. Ô Moisés, opa, como que funciona, no caso aí da Arca, a associação entre esses artistas? Como que vocês estão organizados assim, internamente? E vocês fazem um trabalho em rede com outras associações já? Então, em rede com outras associações ainda não. Porque a gente tem 1.179 artistas cadastrados aqui. Nossa. Então isso já dá um trabalho muito grande. E hoje nós estamos aliados a duas universidades, uma delas está trabalhando o nosso plano de negócios, ou seja, armando nosso planejamento estratégico para saber como que nós vamos lidar com esses artistas e seus produtos, ou seja, com as suas obras, e fazer isso gerar show, gerar exposição, gerar feiras, né? Uhum. E, por um outro lado, a parte de comunicação. Então, como nós estamos propondo que ele se organize junto com a gente através do coletivo, esses coletivos lhe dão força para ter estrutura, assim como o nosso estúdio. Então, esses resultados servem para que esses artistas se aproximem mais da associação, né? E a associação fica mais forte também para poder gerar mais recurso, para se estruturar mais, não só através do projeto, que é um processo lento, né? Mas o grande desafio hoje é para a gente gerar receita, né? Gerar trabalho para que a associação continue funcionando e, obviamente, os artistas comecem a gerar negócios, recursos para eles mesmos. E existem trocas entre esses coletivos também? Ah, sim. Isso é uma novidade, inclusive nossa aqui atual, que nós estamos com um projeto com essas cinco bandas, que nós estamos com projetos de produzir o CD de cada uma, o show e o DVD do show. Então, nós vamos precisar dos outros coletivos para fazer um show, por exemplo, de um iluminador, um diretor de cena, né, um figurinista, um cenógrafo, e nós vamos buscar isso nos outros coletivos, né? Legal. E isso está dando um resultado muito interessante, porque está estimulando os outros coletivos a se organizar também. Legal. E então, voltando lá para Monte Alto, Sete, e na GECIP, como que funciona essa associação, essa associatividade aí, uma vez que ela tem uma característica especial quando ela busca juntar também os gestores, né? É, correto. Sinceramente, não é muito fácil, às vezes, trabalhar a questão do gestor com o artista, né? Assim, porque são focos, o objetivo é o mesmo, é cultura, porém são focos diferentes. Mas então, com o artista, a GECIP ela oferece, assim, para o gestor, é toda uma assessoria mesmo, né, de principalmente essa questão de projetos, de encaminhar, de ajudar a criar Conselho Municipal de Cultura, dar uma assessoria para que o seu departamento ou a sua secretaria, de fato, tenha legitimidade para existir e força. Para o artista, a gente tem, criamos, né, recentemente, no final do ano passado, né, no site, um espaço para o artista colocar o seu currículo. Né, então você entra no site, você vê lá os artistas cadastrados gratuitamente, o que ele faz, o contato para show, etc. A gente tem uma assessoria jurídica que dá assessoria ao artista, se ele vai fazer um contrato com alguma cidade, se ele vai se apresentar em algum local, a gente orienta para que ele recolha o INSS, para que ele né? A GCIPA, ela tem toda a estrutura para dar essa assessoria de nota, enfim, para que o artista, de fato, ele passe a existir e não fique mais, digamos assim, na clandestinidade, entre aspas, né? Ou seja, ele, aquele artista que ele recebe um cachezinho lá, muitas vezes, que não convém, não vale o tanto da apresentação, ou seja, é pouco, né? Então a GCIPA está trabalhando com isso agora, ela dá visibilidade ao artista e oferece essa assessoria. Paralelo a isso, a gente tem a Mostra Regional de Talentos, que é uma mostra que é feita em algumas cidades associadas à GCIP, onde esses artistas também vão se apresentar. Nesta mostra, eles se apresentam gratuitamente. Estatutariamente, agora está no estatuto, se apresentam gratuitamente na mostra com a seguinte condição, que eles vão ter um contrato com alguma outra cidade para se apresentar um outro dia. Né? Então, é essa troca que a gente consegue estabelecer com o artista. Dessa maneira, a gente conseguiu já trazer muitos artistas do anonimato, né? Hoje estão trabalhando na região, a gente está muito feliz que tem dois casos que as pessoas estão deixando, trabalhavam na lavoura e conseguiram se apresentar em Barretos, conseguiram contato, agora estão gravando CD, que é a Orquestra de Viola lá de Monte Azul, estão começando a gravar CD, né, para circular, enfim. Então o trabalho da GCIPA é procurar tirar o artista do anonimato, dá visibilidade, dá chances para que ele possa de fato ter condições até de sobreviver com o que ele produz. Né? Legal, agora a pergunta é para os dois, vocês tiram para o ímpar, tá? Para ver quem responde primeiro. Tá? É o seguinte, bom, mil e poucos, é isso que você falou, Moisés? Mil e poucos artistas associados à Arca, é isso? Cadastrado na Arca, né? O CET fala de 40 cidades e na 150 artistas. Consegue sobreviver essa a entidade, tanto a Arca quanto a GCIP, consegue sobreviver? E ao mesmo tempo queria saber de vocês assim, como é que é a relação de vocês em relação ao governo federal, ao governo estadual e ao municipal? Manda lá, Moisés. Bom, conseguir sobreviver, ele é um processo lento aqui. A gente está buscando envolver cada vez mais os artistas no processo. Porque ainda tem muitos artistas aqui na Zona Leste de São Paulo, não sei se é um estigma de São Paulo, capital, que acho que eles se bastam, então eles caminham sozinhos. E a ideia de associativismo ainda não é nova na cabeça da grande maioria dos artistas aqui da Zona Leste. A relação com os governos, elas são também distantes, né? Com o municipal, a gente, no novo mapeamento, que acabou agora em dezembro, a gente envolveu todas as subprefeituras já com o objetivo de envolver o governo municipal. Tivemos poucas atuações. O governo estadual, nós fomos aprovados pelo PAC, o recurso que nós conseguimos ano passado foi através do PAC, mas também não teve nenhum acompanhamento, nenhuma discussão, não teve nada, só foi aprovada a lei e a gente tocou, que já é alguma coisa significativa. O governo federal, nós tivemos no começo uma interlocução muito forte com a Petrobras, que aliás foi a Petrobras que deu um pontapé inicial nesse projeto, que foi fantástico. E agora, nesse momento, nós estamos numa discussão delicada com o Ministério da Cultura, porque a nova mudança aí da Lei Rouanet tá complicado, porque eles colocaram, antes a gente tinha uma planilha que tinha lá pré-produção, produção, e nós íamos preenchendo com as nossas necessidades. Você tinha lá um evento, você ia colocando o que você precisava para realizar esse evento. Hoje a planilha deles tem um boxzinho que se aperta e já desce as rubricas e os itens que você precisa colocar. E tem rubricas que não existem lá e que você precisa ter para poder realizar o evento. Uhum. Então já mandei e-mail para eles não retornam não sabendo exatamente o que você está pedindo. Aí eu tive que acessar o Ministério da Cultura em São Paulo e agora são eles que estão fazendo contato com o Ministério da Cultura de Brasília. Né? Todo mundo que quis mandar projeto começo do ano passou por isso, né? Pois é. Então a gente está com essa pequena dificuldade aí que a gente está conseguindo replicar a ideia do projeto para algumas outras cidades, e essas cidades elas buscam esse, essa exigência que o projeto esteja inscrito na Lei Rouanet. Então é isso que a gente está fazendo agora. Agora a gente está entusiasmado com a ideia do Mais Cultura, que está começando a vingar, né, depois de um ano. Então a gente está nessa expectativa de que, através do Ministério da Cultura e do projeto Mais Cultura, a gente consiga realizar mais coisas aqui. E o que é Mais Cultura? O Mais Cultura é um programa do Ministério da Cultura que é para promover o desenvolvimento da cultura no Brasil inteiro, né? Hoje lá no site do Ministério da Cultura você tem lá todos os itens, todos os programas que estão, os subprogramas que estão dentro do programa Mais Cultura. E que vai desde Vale Cultura, financiamento para espaços, para construção de espaços culturais, ampliou significativamente o número de pontos de cultura. Então é um projeto que é um programa que já está lá no site do Ministério da Cultura e que dá para todo mundo ter uma noção do que pode ser isso daí, né? E acho que a gente tem que promover isso aí para todo mundo ter acesso. Legal. E aí, senhor Sete? Acho que o Moisés já falou aí com tudo praticamente. A relação com os governos é uma relação muito distante mesmo. Tanto, na minha opinião, assim, todos os programas existentes, assim, talvez o Mais Cultura de fato possa mudar um pouco isso, mas não chega no interior, não chega longe das grandes capitais. Nas grandes capitais há uma concentração, né, em alguma outra entidade. Às vezes você não consegue, você participa de editais, por exemplo, 10, 15, 20, e você não consegue ser contemplado, né? E você tem, de acordo com o tempo, você vai aprendendo a ver que o teu projeto está de acordo. Aí tem entidades que participam 5, de 5 e ganham 5. Então é meio estranho, né? Não há um intercâmbio, tanto da Secretaria de Estado da Cultura quanto do Ministério da Cultura, não há um intercâmbio, não há quem faça esse intercâmbio com o interior. O Elvio aí, você quando esteve na Funarte, você fez com a GECIP, ajudou muito no início da GECIP, acompanhou depois todo o processo, mas depois parou, né? Ou seja, você saiu, não teve mais, não tem quem venha, não tem quem ouça, não tem quem leve problemas, traga soluções, não tem quem traga soluções, leve problemas. Não há nem do Ministério da Cultura, nem da Secretaria de Estado da Cultura. Sobre Mais Cultura, aconteceu um episódio interessante esses dias ali na regional do Ministério da Cultura em São Paulo, que estaria presente nesse nosso encontro em Matão, sexta-feira, o pessoal do Ministério da Cultura, da regional, a Cecília, ali da regional de São Paulo. Depois ela me fala que ela não virá porque, na verdade, o MINC ele tem que estabelecer relação com as prefeituras. Aí eu disse para ela, é engraçado, como que o MINC pode só querer estabelecer relação com as prefeituras, sendo que quer implantar um sistema nacional de cultura, que pede para ter Conselho Municipal de Cultura, que pede para fortalecer as entidades. Então ainda há muita contradição entre a teoria, o desejo e a prática realizada, tanto do Estado quanto da Secretaria de Estado, quanto do Ministério da Cultura. A sobrevivência é... A relação local, por exemplo, com as prefeituras, dessas 40 prefeituras, como é que é a relação local? Tranquilo? Como que é isso? É tranquilo com os gestores, assim, né? Os prefeitos, a grande maioria, só pelo fato dos gestores já estarem participando, é um sinal positivo. Mas, na verdade, nas prefeituras, e aí que é uma crítica construtiva, a grande dificuldade é você trabalhar com o jurídico das prefeituras. Porque, assim, como não conhecem muito a lei de incentivo, não sabem nem o que é o Sistema Nacional de Cultura, a grande maioria, não sabe o que é essa ideia do Mais Cultura, tudo que você leva para eles de um projeto, para uma prefeitura, enfim, barra, né? Esbarra na parte jurídica, assim. Então, não dá, as relações com as prefeituras é tranquilo, repito, até pelos prefeitos permitirem que os seus gestores participem, uma vez também que as prefeituras têm que assinar um termo de compromisso, né, com a GECIP, da Mostra Regional de Talentos, da revista que a gente produz. Mas quando você diz respeito a um projeto, vamos tentar implantar um projeto legal numa cidade, por exemplo, um museu virtual, né, como que se faz isso, etc. Você, aí vai ficar X valor dentro do que a prefeitura pode pagar. Chega no jurídico, não pode. É porque o problema, na verdade, não é que eles não querem fazer, eles não se propõem, né, ao querer aprender. Eu não, passei não, por essa experiência, tanto no município, no estado, quanto no, enfim, ele, o cara não se propõe, tá tão acostumado a fazer exatamente aquela coisa, né? Durante as 29 horas do dia, né? E que ele não se propõe. Mas enfim, e aí você acha que com essa construção da GESIP, vocês conseguiram pelo menos chegar dentro, entrar dentro das prefeituras, é isso? Não, com certeza. A gente conseguiu realizar muitas coisas, muitas peças de teatro, shows musicais, apresentações a gente conseguiu fazer em parceria, dividir, né? Custo de fazer um consórcio, né, digamos, intermunicipal, assim. Entre as prefeituras, para muitas, a revista Culturando é uma prova disso, né? A gente consegue manter a revista dessa maneira, né? A gente consegue divulgar o que cada cidade produz de cultura, com mais algumas matérias, né, a nível mais nacional, e as cidades rateiam esse custo do que ficaria a revista. Então, dessa maneira, a gente vai sobrevivendo, mas não é fácil. A gente teve uma emenda, né, o ano passado, do deputado Vicente Cândido, né, que nos ajudou muito. Mas não é fácil. O que está, assim, bem ou mal, com os prós e os contras, o que ajudou muito foi depois a nossa parceria com os dependentes de Barretos, porque deu uma visibilidade muito grande para a GESIP. Assim, deu realmente, ela se tornou muito mais visível, né? Então, mas não é fácil. E fica o meu apelo à Secretaria de Estado da Cultura, ao Ministério da Cultura, que tire a bunda da cadeira e vá visitar o interior. Vá conhecer as entidades na Grande São Paulo, né? O site é muito bom, a gente tem, o Moisés aí tem site, todo mundo tem site, mas não há nada melhor do que você ir em loco, né? Você ver, você conhecer. E isso é o que mais falta, né? Porque quando você não conhece, fica mais fácil para você dizer não ou para você ignorar aquela situação, né? Uma coisa que é bem recorrente, assim, que a gente tem discutido bastante aqui, vendo, a gente está sempre vendo, conhecendo cidades diferentes, projetos diferentes aqui no programa e nas ações que a gente faz também, e até escutando vocês falar, vocês os dois, na verdade, estando dentro da capital, né, o outro falando do interior, e na verdade as coisas têm muita relação, né? E uma coisa que a gente sempre discute aqui é que cada vez mais parece que o fortalecimento sai mais nas trocas, né, que os projetos de uma forma independente, né, acabam conseguindo realizar, somando esforço para realizar, que é bem o caso da GESIP, foi bem claro, eu acho que da Arca também, né, uma vez que você estava contando o projeto, por exemplo, do DVD para as bandas, né, eu acho que isso, parece que esse sistema tem, a gente aqui em São Carlos, a gente tem falado bastante sobre o trabalho com economia solidária, né, que é o trabalho de cooperação, né, sistemas de troca e tal, mas parece que isso é uma conversa que está acontecendo em vários locais. Vocês concordam com isso? Eu concordo praticamente. Eu acho que não sei, o Moisés, acredito que sim, eu concordo, porque o que está fazendo no estado de São Paulo e acho que em tantas outras regiões do país, a cultura fluir, é justamente isso, essa parceria que se estabelece muitas vezes, assim, até por ficar tão aquém, né, do poder público, que deveria ser um grande fomentador, não que não é, até é, mas não chega. Uhum. Né? Eles fazem edital lá, por exemplo, um grupo de folia de reis que existe há 30 anos, 20 anos, não pode participar. Aí se participa, o projeto é aprovado, depois eles têm que arrumar uma entidade para poder receber o recurso. Então ainda tem muito a evoluir nesse sentido. E isso força a parceria, né? Isso força você ter que, na verdade, você ter uma entidade, a entidade que acaba refazendo, na verdade, o papel do Estado, né? E isso não é muito correto, né? Poderia até fazer, ser um braço, mas ela não pode ser a gestora total, né? Por exemplo, a GESIP, aí a ARC em São Paulo, ser uma gestora total do... Ou seja, tem que ter o apoio do Estado para ser um braço, ser um meio, ser um veículo. Mas, por outro lado, a gente acaba, às vezes, mesmo que sem querer, assumindo o papel do Estado, o papel, né, do poder público, tanto estadual como federal. Legal. Bom, e aí, senhor Moisés foi o cara que não, Moisés foi o cara que abriu o mar, não, né? É isso? É o que dizem, cara. E aí, Moisés, que acima dessa fala do CERT, como é que tu vê a coisa? Eu penso, e a gente trabalha aqui muito focado na união mesmo dos artistas. Claro que isso não é assim, turma, vamos nos unir, não. É você trabalhar em cima de propostas, de ideias que vão trazer esses artistas a entender que ele precisa assumir os seus processos, ou seja, o processo da sua cadeia produtiva. E é muito diferente ele, quando ele vai ter um diálogo com o poder público, sozinho, de quando ele vai em coletivo, quando ele vai com uma equipe. Isso parece ser óbvio, coisa e tal, mas ainda tem muita gente que não sabe disso. Então, esse é um esforço da entidade, porque a gente, o artista, ele já é generoso por si só. Ele já é um sujeito que ele tem uma facilidade de formar grupos, formar comunidades e tudo mais. Só que esses grupos, essa comunidade precisa ter uma representatividade dentro desses poderes, dentro do Estado, que é o responsável, que deveria ser, né, em primeiro lugar, o responsável pela cultura, né, e não é. Agora, o Estado, enquanto política, enquanto essa cultura política generalizada, tanto num lado quanto no outro, é tudo quase muito igual, é uma política de representatividade. Então, se a gente não chegar junto, enquanto grupo, enquanto artista organizado, assim como várias outras categorias já fizeram e estão muito mais avançadas que os artistas, nós vamos ficar aí só chorando leite derramado e não vai acontecer nada. Então, essa eu vejo aí desculpa, tá baixinho aqui o retorno de vocês, eu não sei exatamente o nome do é porque rapaz, tá ventando nessa região da Zona Leste, né? Então, tudo que vai pelo ar, a coisa começa a se dissipar, então. Pode chamar de não, certo, talvez seja problema nosso mesmo aqui, do nosso PBX, que tá com problema. Mas, enfim, eu fico, por exemplo, agora, até tentado de fazer um intercâmbio aí com o SET, com a GESIP, né? Então, sexta-feira você vai estar em Matão, é isso? Quando? Sexta-feira agora você está em Matão, então. Então, sexta-feira agora eu tenho reunião. Não, tô brincando. A gente tá maluquinho aqui para reproduzir esse nosso projeto para outras localidades. Tá legal. Então a gente tem essa dificuldade de. Mas vamos pensar numa outra data, vamos pensar num outro momento. A gente leva as bandas para ir, para a gente fazer um grande evento, se possível, traz as de vocês para cá, para a gente já começar a ter esse intercâmbio, porque aí acho que a gente deve criar mais força para ter um diálogo mais forte com esses poderes aí. Tá legal. E tem a rádio no meio, entre São Paulo e São Carlos. No meio, exatamente, né? Tem a rádio aqui no meio, que dá para fazer uma ponte legal. Senhor Sete, o senhor é professor de filosofia no ensino médio, é isso? No ensino médio. Tá. No estado. Nós vamos tentar, acabando o programa, tá? Nós temos aí os últimos instantes, os últimos momentos, mas vocês podem ficar felizes, não só vocês, como o público, né? Que tem aumentado significativamente, né? Extremamente o público, né? Pode baixar o programa, botar no seu computador ou só ouvir no nosso site, lá no www.paracatuzum.com.br, que quem alimenta isso é a nossa querida Gabriela, que está aqui acesíssima, e provavelmente esse programa já vai estar lá no Paracatuzum, né, amanhã. Então vocês vão ter esse programa. Bom, agora a gente tem aí os últimos 2 ou 3 minutos. Obviamente que isso, eu não sei se vocês já se conheciam pessoalmente, né? Mas eu queria aí que vocês fizessem as suas despedidas, que na verdade não são despedidas, né? São sinalizações de aproximação, né? Bom, eu agradeço essa oportunidade, né? Acho que é legal estar nesse bate-papo gostoso. Agradeço aí a rádio, a vocês, ao Evo, Ricardo, a Gabriela, né? Gabriela. Gabriela, que está aí. A Gabriela manda um beijo, a vocês eu mando um abraço. Não, e ela gostou aqui, ela gostou do beijo. Eu mostrei uma foto sua que tem aqui no site da GESIP, que é ótima, viu? Nossa, já começou. Semana passada já começou a rolar um clima. Esse programa. Eu até imagino. É uma coisa meio Hebe, assim, né? Não tem o sofá da Hebe, aqui tem a cadeira do Ricardo e do Hervio. Então, Mas vamos lá, e aí. Mas um abraço ao Moisés, acho que vamos, assim, fazer esse contato, essa parceria. E, na verdade, é continuar na luta pela cultura, porque eu também acredito, como o Gilbertão acreditava, que para a humanidade não se perder de vez, não se robotizar, enfim, não virar escrava de si mesma, é só a cultura para poder fazer com que fique preservado ainda as condições de ser e sentir, né? Então, enfim, é isso, não vou ficar falando muito não. Um abraço a todos os ouvintes aí. Se vocês gostaram de ouvir, pede pro Evo me chamar de novo, o Ricardo, pra gente vai estar aí uma outra oportunidade. E vocês precisam vir. Ao Moisés. Precisa vir aqui conhecer a rádio, fazer com certeza. Fazer ao vivo. Bom, e a gente vai estar aí, com certeza, já até intimamos o pessoal da Massa Coletiva, né? Que vai estar aí também. O Rafael, o Rolim vai estar aí representando Massa Coletiva, né? E a gente vai estar prestigiando vocês. Prestigiando não, né? Trocando figurinhas com vocês, né, Zé? Um abraço e bom trabalho, boa coisa na sexta-feira para vocês. Obrigado, vamos nos encontrar lá sexta-feira em Matão. Perfeito. Todos estão convidados. Perfeito, querido. E aí, Moisés, o homem que abriu o mar vermelho. Ah, maravilha, o Elvio. bacana o seu programa e abrindo espaço para debater esses processos culturais que estão sendo desenvolvidos em vários cantos aí da cidade, do estado, parece que do país também. E estou curioso agora para conhecer aí o pedaço de vocês e levar essa turma daqui da Arca. Vamos marcar sim, mas inclusive é lógico que as bandas é obrigatório já mandar logo o som para cá para a gente colocar já na programação. Bacana. Então tá bom, muito obrigado, muito queridão. Obrigado. E amanhã o programa então já tá lá no paracatuzum.com.br, vocês podem estar baixando. Obrigado, Moisés. Grande abraço, eu que agradeço. Tá. Obrigado então aí, todos os nossos ouvintes. A gente já vai chegando ao final de mais um Paracatuzum. Hoje, inclusive agora, às 7 horas da noite, tem filme no Cine UFSCar, né? Que voltou agora recentemente. E tá com. Hoje o diretor do filme, inclusive, presente, que é o filme Se Nada Mais Der Certo. É isso mesmo? Ele está chutando feio. Não, é isso mesmo. E o diretor está presente também, vai ser bem legal. Então agora 7 horas o Teatro Florestan Fernandes está acabando o programa, vamos direto para lá. E aí, a semana que vem, nós vamos receber uma pessoa muito especial, né? Edibal Piveta, para quem é da área jurídica, né? E quem é da área de teatro, nosso querido César Vieira, né? O grande figura isso. Do Teatro União Unir Vivo. E depois, lá de Votorantim, nós vamos estar conversando com o Zé Boca, que é um dos caras que coordena a pauta aí da contação de história no Brasil, ok? Então, até quarta-feira que vem, um grande beijo pra todo mundo. Um grande beijo pra todos, esse é o programa Paracatuzum pela Rádio Fiscal, fiquem aí com a Voz do Brasil, escute diferente. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.